não vai te ensinar. Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim, vou aparar pela rabiola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão, então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Mãozinha na palma da...